Pesar pra secagem. Moer a matéria seca. Fazer a pré-secagem. A gente vai fazer pesar a nossa pré-secagem. Pesar a pré-secagem. Isso. Depois a gente vai moer. E depois a gente vai fazer a matéria seca definitiva. Matéria seca tá? Definitiva. Mas só que a gente vai secador. Colocar os cadinhos aqui, porque vocês lembram que eles têm que resfriar? Tá? Então vai demorar um tempinho. Então enquanto a gente deixa eles aqui, a gente já vai fazer todos os procedimentos para agilizar o nosso tempo, ok? Certo. Então é o seguinte. Secador, aqui tem um buraquinho, tá? Sempre que vocês deixarem o secador parado, isso tem que manter fechado para não entrar água aqui dentro, tá? E vocês fazem só isso aqui, ó, para fechar o buraquinho, vedou o buraquinho. Quando vocês querem abrir o secador, vocês vão vir aqui, ó, deixar o buraquinho aberto, aí vocês conseguem manipular, porque aqui a gente passa a vaselina, tá? Pra gente conseguir fazer esse movimento aqui, tá? Então, quanto menos ar, quanto menos interferência do ambiente vocês deixarem, melhor, tá? Então, se eu não estou usando, eu fecho. Se eu vou abrir para pegar alguma coisa, eu abro, pego e fecho novamente, ok? Ok. Então, tá. Vou tirar aqui. Ali, então, isso é essa saída aí com um buraquinho de lá. Tá vendo? Tá fechado. Eu não vou conseguir abrir ele. Se eu quero abrir, eu abro aqui e fecho, tá? Tem um celular tocando aí, ó. Quem for estabanado, por favor, não pega. Ô Gisele, essa balança tá ligada? Tá. Tá. Então é o seguinte, gente, eu já vou colocar aqui nossos cadinhos para agilizar o tempo. Como que eu pego os cadinhos? Nunca com a mão, sempre com a pinça. Eles ficam quentes, tá? 5 graus Celsius. Então tem pinças menores, que eu até prefiro, tá? Porque essa pinça eu acho muito grande para você manipular, mas tudo bem. Aí o que eu faço? Quanto mais rápido eu mexer aqui, melhor. Então eu vou pegar pra vocês pra adiantar aqui, tá bom? Se alguém quiser mexer também, eu deixo fazer. Então eu vou abrir, tá? Vou abrir. Facilitar um pouquinho. Já vou pegar o cadinho. Gisele, qual que é? De qual de lado? Ele tá na bandeja, embaixo. Tá embaixo. Isso, essa bandeja aqui. Tem luva ali em cima. retira a amostra da estufa com a pinça, gira a tampa do dessecador para retirar. Abrir, coloca o cadinho dentro do dessecador. E como chama isso aqui de baixo, gente, que eu falei com vocês? Gel sílica. Sílica, que é o dessecante, certo? Por que a gente usa sílica? Para quê? Vai resfriar sem o quê? Sem adquirir umidade. A umidade vai toda para sílica, certo? E se minha sílica trocar de cor, o que eu faço? Isso aqui, gente, o que eu falei com vocês, a quantidade de cadinhos vai depender do tamanho do secador, tá? Em média, sugerido, tá? De 14 a 16 cadinhos aqui dentro, por aí, tá? Mas dependendo do tamanho do secador, a gente pode manejar, né, uma quantidade. Por quê? Se você colocar muito, muito, muito, e você for lá pesar, o último cadinho já vai ter que adquirir umidade, porque a gente fica abrindo, fechando, tá? Então, eu te sugiro mais ou menos uns 16, tá? Pra quem não tem muita prática, no máximo já tá ótimo. Ok? 16 cadinhos no máximo. Deixar que esses cadinhos adquiram umidade. Evitar que o último adquira umidade. Aí no caso, você pegou as amostras que estavam lá naquela estufa, colocou separadamente nos cadinhos e botando essa estufa aí, né? Não, ainda é. A gente vai fazer tudo isso. É porque eu tô colocando aqui pra gente adiantar nossa vida, viu? Aqui já é a fase da. Gracinha. Muito melhor. Você coloca mais quantidade dentro, por exemplo, para a múltipla que a gente vai trabalhar dentro da estufa aqui. Os cadinhos, mini cadinhos. Setenta e duas, né? Mas o feriadão não deixou, mas tudo bem. Mas façam certo, tá? Aí o que eu falei com vocês? A gente tira ela da estufa e coloca o quê? Expõe a temperatura ambiente. No ambiente, num lugar limpo e tudo mais. Isso aqui que aconteceu é erradíssimo, ó. Deixa a amostra cair fora, não pode, tá? Mas é bom que aconteça pra vocês verem. Então eu deixei aqui pra entrar em equilíbrio com a umidade, certo? E já tem um tempinho que eu já deixei aqui, então agora a gente já pode pesar, tá? Então a gente vai pra lá e vai adquirir o quê? A asa, tá? A amostra seca ao ar, tá? Então vamos lá. Vamos pesar. Quem vai se prontificar a pesar? Grupo 1. Sobre o que tem? Só faltou. Grupo 1, amostra 1 e amostra 2. Grupo 1 e 2. O que eu falei da balança que é importante? Tem que ligar ela quanto tempo antes? Meia hora, certo? E eu tenho uma bolinha aqui que eu tenho que ver se ela está equilibrada também, né? Bancada sempre dura, rígida para ela não ficar balançando. Tá aqui, ó, a balança está imunda. Posso fazer isso? Não, né? Vamos limpar a balança. Beleza. Aí o próximo passo, ela está aqui 194. Eu vou ter que tarar, zerar a balança. Para a balança. Coloca a amostra. Olha a amostra qual que é. Amostra 1. Anotem o peso aí, grupo 1 e 2. aqui e traz a amostra pra gente. Certo. Agora pra ver, G1, 2 a 2. É grupo 1 e grupo 2. Grupo 1 e grupo 2, amostra 1 e amostra 2. Grupo 3 e grupo 4. Amostra 1. É o ácido láurico. Mesma coisa, a gente sempre tara por garantia, tá? Essa aqui é 2, já. Grupo 3 e 4. Grupo 3 e 4, amostra 1. 36. 36. Gramas. Gramas. Pessoal, fecha a porta aí, porque tem. Alguém passou e deixou a porta aberta? Ah, pra você pegar. Ah, tá. Agora a próxima amostra. 43,65. Pronto? E agora, o que que eu faço, gente? Vou fazer o quê? Moer, né? Pra moer. Que eu moo? Vai diminuir as partículas. Homogeneizar nossa amostra, superfície específica para fazer a análise, certo? Primeira coisa, gente, o saquinho que eu vou trabalhar com ele, eu sempre identifico, tá? Tem muita gente que não identifica nada no laboratório. Então eu vou colocar aqui, ó. Grupo G1 e G2, tá? Amostra 1. A gente agora podia, na verdade, dividir essas amostras, mas tudo bem. G2. Acho que eu vou dividir essas amostras, dar uma para cada, porque agora eu vou fazer 4 amostras. Espera aí. Vou fazer uma ASE para cada, gente, e eu vou dividir as amostras por grupo, tá? Porque aí cada grupo vai ter a sua amostra, tá certo? Vamos fazer isso. G1, G2 vai ficar com a amostra 2. G3, amostra 3. G4, amostra 4, tá? Então vou fazer o seguinte, grupo 1 vem aqui comigo, tá? Só o grupo 1. Oi, Michel. Não, seu dois. A gente vai fazer a matéria seca definitiva depois. É só para adiantar que eu coloquei aqui. Porque enquanto esfria, aí eu vou ensinar o grupo 1 já a pesar a matéria seca, tá? Mas fica aqui, vai dar tudo certo. Amostra 1, cadê? Ali é o que eu acho. Tá. Essa amostra 1 eu vou deixar com o grupo 1, tá, gente? Vamos fazer assim porque aí vai ficar melhor. Então, só o grupo 1 vem aqui, porque senão é muita gente ali no moinho. O EBA agora é no redução de quase 50%. O EBA agora, não? Depois daí. Não falei, não. E a frequência da estufa estava 98,47 e agora é 37,9. Por isso que fala que não é alto ponto. Você tem o seu número de telefone de cabeça? Não. É e para assunto de faculdade eu só uso e-mail. Aí o examen... Hã? É para fazer um grupo. Um grupo de WhatsApp? É isso, eu não uso para fazer coisa por e-mail. Aí XAMM. Peraí. @gmail.com. Então tá. Não é nada pessoal, não. É porque é realmente eu prefiro ter por e-mail todo certinho do que por WhatsApp. É mais formal. Flávio, feeling. Não. Não é, não. É porque eu aí. É, imagina, é uma coisa pessoal, tipo, vamos fazer um trabalho de faculdade. Ficou mais tempo, né? A pessoa ia falar, vamos fazer grupo já pra... Não, é porque... Não, pode ser qualquer outra rede social, contanto que tenha conversa em tempo real, entendeu? Não, tipo, vocês decidem lá e falam depois, ó. Deu isso, isso e isso. Porque é só fazer o relatório, né? Sim. É. Ah, então, não. Você pega a coisa comigo, ó. Matéria comigo. Hoje eu tô assim, então, sabe com a cabeça de eu não faria? Eu tô agoniada porque eu tô se voltando pro coisa pra poder terminar de ajudar também. Porque hoje eu me atrasei. Fiquei batendo papo. Aí hoje eu tô sem saco, viu? Olha que merda. Eu tô lá, falei assim, tá lá, tô pra cá. Não, porque eu peguei a aula. Eu também não, mas... Teria aula na sexta. Ou a sexta. A sexta vai fazer o que mesmo que a gente vai fazer. E apresentar o negócio para o reitor. E quem quiser ir lá, ele vem. Ah, para o Romel parado. Hidromel. Ele disse que era, se quisesse ajudar na ceninha, ia tomar hidromel e estar ali na ceninha, tipo, vendendo, chamando a pessoa para apresentar. Eu não consigo, eu sou muito agitado, não consigo fabricar tudo mesmo. Então, ia dar muito certo. Ah, pois eu consigo. Tá? Aliás, se eu ficar parado, eu tô melhor do que se eu estiver me movendo. Vamos que... Semestre passado, então, seria morrer com minha grade. Porque eu tava mal, eu peguei só três matérias e ainda tranquei lá. Tranquilo assim, o pessoal do mundo assim, sabe? Com você em todo mundo. Tratamento no SUS é de graça, né? Ah? Tratamento no SUS é de graça. Massa. Lá no diagnóstico com o quê? Com ansiedade, com o quê? Provavelmente. É. Com esse diagnóstico, você já sei o que é? Aí, já se tem diagnóstico, dá pra tratar. Aprendi. Antes eu era. Deixa eu ver. Não era antes. Acho que eu era mesmo. Era bem parecido com o Natal. Antes. A gente falava. Quando era menor era assim. Aí eu via tanta bronca. Que aí pegou no tranco, né? Poxa, eu sou totalmente o contrário. Eu era muito hiperativo quando eu era criança. Eu e você é calmo. E eu recebi a bronca de minha mãe direto pra ficar quieto. Agora. Eu era imperativo, eu era solteiro. Não tá acabando do lado. Eu aprontava, mas isso sem ninguém saber. Eu aprontava pra cá. Obviamente, né? Ele vai fazer algo na sua mãe, né? Principalmente você de uma bronca. Rapaz. Cachimbo é a pior coisa possível. Se você é que nem eu gostar de vir na cara do filho. Eu gosto de fazer coisas que eu gosto, mas não vou ficar uma cutuca no nossa, com vara curta. Não. Eu só faço as coisas sabendo as consequências, prováveis consequências. Penso antes de fazer, então. Coisa séria, eu penso, mas agora coisa besta. Outra coisa. Tipo, teve uma vez que eu fui pegar o ônibus. Assim, de relance eu sabia que não era no ônibus. Mas eu tinha certeza que era no ônibus. Aí eu peguei. Aí eu fui pra outro lugar. Eu sabia a consequência. Se eu pegasse o ônibus, é provável que eu tenha pegado o ônibus errado. Na minha mente, pô, eu achei que era certo. Aí eu fui parar em outro lugar, bem mais distante da minha casa. Aí eu simplesmente fui pro ponto, esperei a polícia de Iguatemi, praticamente tudo passa pelo Iguatemi, terminal da França. Fui pro terminal da França. Se fosse eu, ia ficar lá. Agora tá não passa merda depois do meio de consertar. Quando eu era pequeno, eu parava no Pelourinho, pegando. Desgraça. Como é que tá quando nós te levou? Porque, tipo, eu parei no Pelourinho, eu sabia que era o Pelourinho. Eu não tinha ido no Pelourinho. Aí eu fui no local certo, deu pra pegar o ônibus, geralmente eu sou ensinado. É só você não dar pista pra bandido se você não vai. Se você vai pra um lugar estranho, é só você não dar pista que ele não vai. No ambiente, você só se faz assim. O cara vai estar, ih, aquele é da malta, ele veio aqui pela primeira vez, eu vou soltar ele. Normal. Se der merda, não dá. Se não der, é mais provável não dar merda. Próxima semana. Você tem prova? Oi? Próxima semana? Próxima semana, não, não. Provavelmente não. E você? Não pode contar com dois. Eu tenho mais prova dele. Não? Sim. Ele ia dar mais duas aulas. E depois seria prova. Ele conseguiu um cartão. Teria inglês, mas essa semana eu tenho sol. Como é que não é? Como é que sol? Ah, só um, mas eu tenho aberto. Silt. Poxa, foi difícil achar a Silt, eu não sabia como era que escrevia. Silt foi eu escrevi com C, não é com C. Mas sabe por que a gente não conhece nada sobre Silt? Porque não existe Silt aqui no Brasil. Vai botar no cu você Silt. É, os solos do Brasil tem pouco teor de Silt. Eu não sei, me salvo. Espero que eu esteja vivendo aqui na feira. Cações do solo, areia, argila, Silt. O que é o solo? É um sistema aberto. Dinâmico. Sistema aberto e dinâmico. É, areia, a argila de alta atividade são as que tem muitas cargas. Grupo 2. Pega o saco e amostra também, né? Espera aí, cadê? Aqui é grupo 1. Grupo 3, oxe. Grupo 1, 2. Ah, grupo 1, 2, pega. Chão. É, qual é a dúvida mesmo? Os três pontos. Ponto de Alvar, ponto de Alvar, e o terceiro, que é o que é o ponto de Alvar. Tem murcha permanente de orvalho e alguma coisa de campo, né? É. Ponto de campo. É ponto de campo? Capacidade de operação no campo. Meu caderno tá aqui, tá lá no... Não pegava e... Mentira, provavelmente... Ah, mesmo, tá no museu. É legal? Real, é massa. É painel. O painel, a gente tá fazendo cartão. A gente tá fazendo documentação lá. Ah, documentação? Então, documentação. Na verdade, eu tô lá seguindo ordem, acho que tudo. Porque você não corre risco de perder um evento. Isso. Ela falou isso na CC. E também pra saber o que é que tem, né? E aí vai ter... Já tinha, em vez de montar outras coisas. Isso, porque vai talvez muito outro pra lá. Mas vai montar, tipo, o nosso grupo é um filho, tem que ir perto. Porque a gente vai ter que fazer, na hora dos animais, não tem animais, vai ter que fazer um filho. É a CC da Graça? É. Peguei semestre passado. Do Museu Interativo. Qual foi o seu tema da seminário? É, o meu grupo foi mamíferos. Sim. Não, mas tem um tema do seminário. É diferente. Tem um tema, esse é o tema do projeto do museu, que você tem que criar os animais. Não, mas tipo assim, não teve. Tipo assim, teve uma atividade para entregar no final que foi entregar um catálogo. É, mostrando todos os eventos que houve durante a CC. Não, nós tem três. A gente tem primeiro fazer um seminário. Que é nossa, é sobre tráfico de animais silvestres. É. Eu, ela, Alexandre, Raira, Ingrid e a Luísa. E Vitor. A gente tem que fazer esse negócio que você falou, só que não é um cartaz, não é um catálogo, é simplesmente um resumo de todas as CCs e fazer uma proposta de ideias para cada uma, para melhorar. Então, tipo, teve essa, a última nossa foi da Sumai. Foi sobre animais abandonados na Úrsula. A gente se propõe uma ideia para contornar isso. Grupo 1? Cadê a liga que vocês pegaram sem a autorização? A liga que tá aí dentro, tira aí. Vai. Sem autorização. Cadê a ordem inicial? Você não tá vendo que aí tá o número 2, não? Que é tudo da gente? Deixa um. Não, aqui é a liga. Ah. Marco, prego, sem autorização, um elástico de dinheiro, sem autorização. Aqui é o que é, É mesmo. Eu não quero prática ou teórica. Eu só vou ficar aqui. Ah, velho. O problema é que a aula teórica, se eu sair daqui 6h30 pra ir pra casa, é um transtorno. Ah, 2 horas de ônibus. Oh. E mesmo? Tá te dando coragem. Você vai ficar hoje. Desgraça lá na puta que pariu. Não é assim tão longe. De carro a gente consegue ir bem rapidinho, mas é onde, me espalha todos os pontos possível. O problema é que tipo, tá cheio, mas o motorista ainda quer botar mais você gente. Você ainda pega paralelo, né? É. Mas a paralelo não é um problema, o problema é que tá em Iguatemi. Tipo, Iguatemi, é o transtorno de chegar em Iguatemi. Até que eu classifico, que é em casa, 3 etapas. Chegar no Iguatemi, passar do extra, essas duas partes. É horrível passar do Iguatemi. Depois do Iguatemi sai um monte de gente e entra um monte de gente. Aí depois do eixo sai um monte de gente e entra um monte de gente. É tipo eu quando vou pra casa de minha avó. No ponto antes de sentar lá, cara. Não. Não, enche de velho. No Campo Grande, vai até o Center lá, aí depois desce tudo. Aí se eu sair agora, tipo, se eu não tiver aula teórica, eu vou pra casa de minha avó. Que é aqui na boca do rio. É mais rápido. E aí eu espero meu pai sair do trabalho e sair lá. E se eu sair 6h30 eu tenho que ir pra cá. Ele já passou. Vai, menino. Aí eu sou aquele diabinho que fica assim no ombro. Vai embora. Não adianta, tipo, o diabinho não conta com isso. Se bater o horário e eu disser que tem aula teórica, eu vou ter que ficar. Eu vou ter que ir pra casa. Se não. Se sair Camila ainda estiver lá, ótimo. Pega, fica e me ajuda. Mas eu vou falar com a professora pra aula. Eu tô preocupada lá no museu, eu vou ter que ficar pra aula. Se eu puder me dar pelo menos uma presença. Porque são 2 aulas? Não, são 4. 2? São 4. Cada aula 5 minutos. São 4. Então me dá pelo menos 2 presenças metade da aula, porque eu fiquei metade da aula, então. Não seria. O problema é se ela quiser também. Então. Ah, pois é, metade da aula não existe. É um terço teórico. teórica em um quarto prático. Sim. Um quarto, três quartos teórica e um quarto prático. Pelo menos eu vou falar, então, a prova que eu preciso sair agora. Se tiver como se me dar pelo menos metade da minha presença, porque eu fiquei aqui e tudo mais. Nossa. Deus do céu. Não, era eu tava falando pra Deus mesmo. Ah, tá, a gente tá indo pro... Eu ia fazer um comentário da funcionada que tá acima. Não, mas se vocês quiserem, agora posso fazer, porque nem parece que a gente tá na UPA, porque você tá funcionando acima. Não, mas exatamente, no semestre que eu entrei não tinha. Eu fiquei surpreso assim, saber que não tinha. Não, é por isso, eu fiquei surpresa saber. Ainda fica quente aqui do lado. Eu lembro, né? Eu não sei se eu vi. Eu sei que ele vai estar e contar isso também. Só a verdade é que aqui, só que a gente fez com várias meninas juntas, entendeu? Eu teve um dia que eu fui ajudar, teve dois dias que eu ajudei uma pós-graduanda chamada Larissa. Teve um dia que eu ajudei Poliana e teve outro dia que eu ajudei Liliana. Era uma coisa assim, eu não tinha sapato canário do mundo. Você vinha e faz. Era o faz tudo, tipo eu lá no. É, quinta-feira também sou eu. Faz tudo. Eu queria um estágio remunerado aqui, uma bolsa. Não, não queira. Deus me livre, estágio remunerado. Aí vai ser obrigação, imagina aí. Feriado, eu vim pra cá. Um experimento. Não, tá doido? Final de ano pra vir pra cá. Não, tá doido. Quero só aprender. Deixa eu... Se eu for trabalhar mesmo, eu ganhar. Estágio remunerado vai com bem mais. Ainda tem que você ganha por causa do projeto. Ganha quantos pontos com isso? Não sei quanto é que conta, não. Tem uma tabelinha que fala que tinha mandado pra gente de quanto é que valia cada coisa, cada hora, de quanto é que valia de acordo com a atividade complementar. Grupo 3, a gente é 4. Tá. Pega esse aqui, eu acho. Né? A1. Vocês são 3 aí, Nádia? Grupo 3, ó, acho que essa amostra aqui, grupo 3. O grupo 4 é a gente, ó. 3, 4, amostra 2. Faz sentido, né? A minha deveria deixar cada um que eu não tenho. Ah, tem que levar esse saco também, né? Pra... O povo que não pegou, né? Tá quentinho? Tá nada. Não, tá frio desde sim, terça-feira. Tá um negócio pra fechar aqui. Não. Ninguém vai querer falar, porque ela falou. Não. O elástico vem pra cá lá. Ele vai botar no cardio. Não. Deus queira que não caia. Aham. Uhum. Não tem nada a ver com isso não, cheirinho tão adocicado esse aqui. Ok. dezembro, 28 de janeiro. Você pega que matéria? Quais matérias estou pegando hoje, nesse semestre? É. Competitividade, microbiologia, análise, profilaxia, depois de profilaxia... Nutrição? Não, desenho. E um ACC com o professor Caio, de montagem de esqueleto. Pega 6 matérias? Sim. No semestre eu acho que vou pegar 4. Eu percebi que os 5 matérias é o limite da minha sanidade mental, sabe? No semestre passado eu fiz isso, só 5 matérias. Peguei 4 obrigatórias e uma ACC. O meu acho que obrigatório acho que é no máximo 7 obrigatórias. Eu pego 6 no semestre. E... Não, 5 obrigatórios e 4, 2 ACC e 2 optativos. No próximo semestre eu vou pegar 2 optativas. O mais optativo é ACC. Eu quero relaxar. Acho que eu vou pegar a bioquímica do semestre. Biologia, que eu já desisti de fazer a prova, que dá pra fazer muita coisa. Biologia animal, acho que eu pego essas 3 e mais de 60. Pela manhã eu não peguei tudo aqui. Né? Oi? Não é que tem, uma música na minha cabeça, só isso. Um remix aí, eu esqueci o nome. É uma música que não é conhecida mesmo, não. Não precisa me entender, não. Não, aqui do nada você levantou, a gente ia falar alguma coisa, né? Acho que vai ser pesado. Eu sei, sei. Precisa tentar me entender, não. Não tente me entender, não. Eu sou um enigma. Certo, vamos. É por aí. É desse gênero aí. Dessa família. Moonwalk. Pessoal, essas primeira ordens. Coisa. Cadê o saquinho de vocês? Aqui. Primeira coisa, eu tenho que limpar o meu moinho. Por quê? Tem a chamada contaminação cruzada. Tá? Uhum. Ou seja, a outra amostra pode contaminar a minha amostra. E eu não quero isso porque vai alterar meus resultados, vai viesar meus resultados. Eu uso geralmente um pincel ou aqueles compressores de ar. Eu venho aqui e jogo, tá? E limpa todo o moinho, tá? Então sempre deixar muito bem limpo. E sempre que terminou, limpa. As pessoas têm mania de deixar as coisas sujas, tá? Isso é falta de educação. Então a gente vai limpar. Ou preguiça mesmo. É, falta de educação mesmo. Bem, isso aí é óbvio, né? Que você sujou, limpou. Aí, beleza. Eu vou desencaixar aqui pra eu limpar melhor, ó. Posso limpar aqui. Esse pó, gente, é terrível. Por quê? Esse pó vai pra garganta. Eu já tô ficando rouca. Ele vai pra garganta da gente. A gente tem que usar sempre máscara, tá? Eu que não sei onde que tem máscara aqui. Porque eu vou ter problema respiratório. Eu também, mas se eu limpar perto da porta, aí você vai me ver e vai... Eu tenho super problema. Hoje é uma vez que você vai ver. Eu engulo a poeira pra você. Aqui, olha a sujeira do meio, tá vendo? Eu nunca posso moer alguma coisa com esse moinho sujo desse jeito. Então eu venho cá e limpo. Limpo aqui, limpo aqui. Vou limpando. Se eu tiver um dia bom pra limpar, você limpa, né? Mas hoje é só pra vocês saberem. Vou passando o pincel. Por isso que eu gosto daquele compressor, que ele é super rápido. Compressor? É o compressor de ar, que você limpa. Ah, sim. Limpa aqui rapidinho, gente. É uma beleza. Quem limpou aquilo, pode parabéns. É aquele que usa pra encher balão também? É, tipo aqui. É muito rápido, sabe? É aquele que fica aqui, faz pra porta-grama e depois espalha. Beleza, aí eu vou encaixando as peças, igual eu mostrei pra vocês. Achei de encaixe, tá? Deixei limpo. Mó fingir que tá super lindo. Vou aqui, encaixei, beleza, vou fechar. Tá? Agora, eu vou colocar o saquinho da minha amostra. O quê? Pega um saquinho qualquer, vem aqui e coloca na boca do moinho, ó. Aí a liguinha é só pra travar, tá? Só pra travar aqui, ó. Travei, beleza. Agora eu vou mexer com minha amostra. Abro aqui, tá? Problema, pra que que isso serve? Pra evitar que você bate a mão. É, pra você não enfiar a mão, né? Se você colocar a mão aqui, o que que acontece? Imagina. Seu dedo ali dentro. Já que era, delícia! Já era, tá? Então a gente coloca isso aqui, ó, pra gente conseguir manipular a nossa amostra. Pega a amostra e vai colocando aos poucos, ó. Coloca. E ela desce. Tá? Sempre tem perda de amostra, não? E aí a gente tem que evitar o máximo possível de perder a nossa amostra, tá? A gente vai colocando aos poucos pra não travar o moinho também. Massa. Bebe muita água quando estiver no moinho na moça, tá? Pra ver se se informa, fica aqui no seu garganta. O pior que meu prende é aqui. É. Ele recebe a garganta. Ô, Gustavo. Ô. Queria ver se a Camila ainda tá lá. Aí a parte engraçada é, nem os meus cachorros eu chamo assim, nem os cachorros, nem meus gatos. Minha minha cara. Ou senão eu fico, ó, filha da. Eu vou desligar, mas o bom é a gente deixar nos 5 a 7 minutos, tá? Porque se eu ainda vai sobrar muita amostra aqui dentro. Vou mostrar pra você. Já tá caindo, né? Olha aqui, tá vendo? Se eu deixar mais tempo, essa amostra cai, tá? Mas vamos falar que a gente ficou aqui uns 5 a 7 minutos. O que eu faço? Eu vou tirar isso aqui, eu não vou usar isso aqui. Por que eu não uso essa amostra aqui? Porque ela tá maior? Ela tá maior. Isso aqui nunca quer 1 milímetro, olha aqui, tá? Se a amostra não passou pela essa peneira, tá? Porque ela não está moída a 1 milímetro, tá? Ela tá aqui ainda. Então eu não utilizo, eu descarto. Por isso que eu deixo mais tempo pra ver se eu consigo moer o máximo possível. Tá? Aqui eu posso abrir aqui, ó. E essa caixinha aqui, ó. Tudo que tá nessa caixinha já passou por 1 milímetro, certo? Então eu posso ainda aproveitar, ó. Bata aqui, caiu um monte de amostra, tá? Então o que tiver aqui dentro dessa caixinha, eu aproveito. Beleza? Tirei essa amostra que vocês vão trabalhar. Tá vendo? Essa quantidade que vai ser suficiente pra gente trabalhar o período inteiro. É pouquíssima coisa que a gente usa, beleza? Beleza. Depois eu volto aqui e limpo isso aqui. Deixa eu pegar minha água aí que eu vou morrer. Tudo bem? Tudo bem. Pozinho. Eu tô aqui. Gente, é o seguinte. O que vocês anotaram aí? Vocês anotaram 2 pesos, não foi? Foi. E é de quê? Da asa. Então vocês já vão calcular a asa com esses pesos e colocar no relatório, ok? Então vocês já vão ter a porcentagem de asa nesses valores de vocês. Agora a gente vai começar a outra parte, que é o quê? Asa, matéria seca definitiva, secagem definitiva, ok? Então vocês têm essas amostras aí, não tem? Temos. Vocês vão vir aqui, tô com dúvida, professora, quanto que eu peso? Você vai pegar o livrinho do CT, vai vir aqui, ó. Peso tá com não. Tem tudo isso que eu falei com vocês, ó. Adicione para os afios aproximadamente 2 gramas de amostra seca lá. Então a gente vai fazer o quê? 1 grama e meio a 2 gramas já está o suficiente para a gente fazer a matéria seca definitiva. Qual a balança que eu uso? A mesma que eu pesei a pré-secagem? Não. É a balança o quê? Analítica, né? A chatinha, viu? A mais chatinha, certo. Tinha que ter ressarcimento de tudo que eu deixei lá. Gente, vem aqui primeiro no grupo pra facilitar. Gente, essa aqui é a nossa balança, a mesma coisa, liga a meia hora. Olha que ela tá, ela é equilibrada, alinhada, a bolinha dela tá bem grossa, tá bem simples, não tá bom, não precisa deixar de perto de perto, tá? Aí a cara dela, deixa eu tomar, é aqui, eu estei, tá? Beleza, o que que eu vou fazer? Primeira coisa, o que eu tive, pra pesar, tá? Pra tirar a amostra de uma colher ou um rosto. Analítica. A mais precisa. Gente, eu posso usar essa pinça aqui também, tá? Pra eu pegar meus cabelos. Eu acho que é até mais fácil, tá? Então, a primeira coisa, parei a balança. Ela fechada, sempre ela fechada, tá? Ela fechada. Beleza. Aí eu vou vir aqui e vou pegar um cadinho por vez. Primeira coisa, vou pegar o cadinho, pesar e anotar o número do cadinho. Vou mostrar pra você. Pesar o cadinho, anotar o número do cadinho. Pego o cadinho, fecho, abro a balança, coloco lá. Para eu pegar o peso, tem que deixar ela toda fechada, para ela estabilizar, tá? Olha, 25,05,54 é o peso do meu cadinho, tá? Aí, gente, sempre vocês vão vir aqui, ó, embaixo, o número do meu cadinho é 77. Cada cadinho tem uma identificação, tá? A gente põe L, L, D, tudo o que quiser. O negócio é o seguinte, meu cadinho tem que estar identificado. Porque eu coloquei ela na escrita, eu não sei de quem que é, tá? Sempre identificado. Aí, deixa eu pegar o peso do cadinho, ok. Peguei o número do cadinho, ok. Vou parar de novo, tá? Parei. De tudo de pesar o cadinho, parar novamente. Parei. Agora eu vou vir aqui na minha amostra, tá? Vou pesar quanto? 1,5 a... 2 gramas, tá? Colocar no meu cadinho uma quantidade de amostra seca, o ar, de 2 gramas. Parei, igual misturadinho aqui de novo pra garantir. Venho aqui, ó. Olha lá. O segredo, gente, é prática, tá? É prática, porque tem gente que treina, tem gente que deixa cair, não pode. Se deixou cair, você vai identificar alguma coisa fora que você vai usar, tá? Então, vem aqui, ó. Vou colocando 0,7 gramas, 1 grama, 1,3 gramas, 1,5, eu posso ter até 2. 1,98, tá ótimo. Tá? Quase 2, tá? Se eu quiser pôr 2, eu vou pôr essas duas. Mas não tem problema. Passa um pouquinho, gente. Não tem problema, não. Ó. Aí vocês vão anotar. Fechou. Depois que vocês fecham, vocês vão esperar ela estabilizar. 2,02,49, tá? Então eu posso pesar 2,03. Então sempre próximo a 2. Não precisa ser 2,00000, não, tá? Tem gente que acha que tem que ser, mas não precisa, tá? Pesei aqui, vou deixar aqui no cantinho. Nunca deixa a amostra cair. Alguém quer fazer? Não? Do grupo 1? Não, não tem problema. Vamos lá. Ah, isso mesmo. Já é. Só não suja a balança. Ela vai ficar aqui também? Isso. Não derruba a balança. Você mesmo. Primeira coisa que você vai fazer, fecha. Fechou, parou. Peraí. Se ela ficar muito chata, eu tenho que... Bom, ela está chata, né? Não, filhote. Então, agora você vai fazer o quê? Abrir aqui, você vai conseguir abrir. Isso, aí você vai... Ó, abre um buraquinho, deixa o buraquinho aberto, aí você vai tentar manipular aí. Sempre segura aqui e aqui. É, cuidado que isso aqui é cabo. Aí você vai pegar o cabo mais rápido possível. Isso. Isso. Nunca encosta um cadinho com a mão. Isso, fechou. Aí você vai vir aqui e coloca lá. Aí vai fechar a balança e vai pegar o peso do cadinho. 26,50,80. Tá vendo, gente? Se a balança até ar-condicionado, ela fica com raiva, viu? Aí pega aqui de novo, já que você já pegou o peso, e olha o número do cadinho. Agora que você já pegou o peso, você já pode pegar nele, tá? Não tem problema não. 61. Pode pegar nele agora. E depois que você pega o peso dele, beleza, viu? Coloca ele aqui. Quando você tem prática, você já pode pegar, olhar e colocar, tá? Olhar o número e colocar. Como você ainda não tem prática, faz assim. Aí para de novo. E agora você vai postar a nota. Dá uma misturada. A portinha está fechada, tá? Você vai abrir. Pode encostar com o meu cadinho? Pode, não tem problema não. A partir do momento que você pega, pegou o peso do cadinho, você pode encostar nele, tá? E o segredo aqui é você não deixar, por exemplo, deixar a mostra cair ali, não deixar a mostra cair, tá? Mas ainda tem uma solução para isso aí. Vou mostrar aqui o erro, gente. É, se não for isso, eu posso. Dois. Não, mas tem que homogeneizar. Não estou apertando forte, não. Eu estou pegando leve aqui, ó. Agora pega aqui a história pra mim. O que a gente faz, gente? Quando isso acontece, a gente vem aqui, ó, com o pincel desenho. Tá limpo. Tá? Aí você fechou a balança, pega o peso 17587, tá? O peso da sua moto. Beleza, pesei. Vou ser feliz daqui a pouco. Coloca aqui, grupo 2, por favor. Primeira coisa, vou limpar, porque eu vou pegar minha moto, tá? Contaminação cruzada limpa. Alguém quer fazer já? Vocês viram? Viram? Quem vai fazer? Primeira coisa. Cara. Uma maré. Os pezinhos, tá? Pode apertar. Tarou, beleza. Agora eu vou lá pegar meu cadinho. Sempre o cadinho da amostra, tá? Não esqueça. Isso, maior que o cantinho. Agora você vai lá pegar o cadinho. Primeira coisa, abre o buraquinho, segura aqui em cima e segura embaixo. Isso. Agora vai, pega lá. Faz um movimento. Fecha. Fechou o buraquinho e abre aqui a voltinha. Ela já olhou o número, 55, tá? Fechou. 28.03.13. Tijolo, escreve porque não sai, tá, gente? E a gente vai levar uma mufla, por exemplo, 600 graus Celsius, não sai, tá? Agora tem caneta, canetinha que sai, aí você perde até a numeração dos cadinhos. Até caneta nanquim? Caneta normal sai, porque a gente vai fazer as cinzas, é 600 graus Celsius, aí perde a cor. Então tem que ser ou tijolo e tem um lápis especial também que a gente usa pra cadinho, tá? Aí é mais... Já coloca. também serve. Você perguntou, foi lá? Caneta Nankin. Eu não conheço essa caneta Nankin. Ah, então tá. Conheço chato. É daquela caneta de tinta. Essa eu não sei, não. 33, 67, 60, tá? Agora, o... Vamos olhar o número do cadinho. Pega aí o cadinho. Pega o cadinho. Pega o cadinho com a mão, pode ser. Depois que você pegou o peso, pode pegar com a mão. Não, não tem problema. Acho que é 47. Olha aí, vamos colocar um número aqui. 47. 47. E aí você vai pesar. Thank you. Pega o pincel, tá? Dá uma limpadinha. Aí fecha. 9271. Fecha a nossa ordem. Tá? Grupo 4, por favor. Sim, as ordens. Vamos lá. Qual é o cadinho? Ah, é, eu achei. Tem número nesse? Tá meio apagado, né? É 63, mas tá apagado. Vou pôr 63. Isso aqui mesmo. Ok. Quem quer fazer? Pode ser eu. Pode. Eu só balança. Primeira coisa, homogeniza a amostra. Já homogenizei quando estava sentado. Então, beleza. Então, abre aqui o saquinho, a boquinha dele assim, ó. Aí, outra coisa, limpar a colherzinha, tá? Que eu tô usando. Uhum. Fecha a balança. Para. Até... Aqui. Zerou, beleza. Vou pegar a pinça. Aí, eu vou fazer o quê? Eu vou vir aqui e colocar na abertura, tá? Sim. Aí sempre você vai manipular com uma mão, abrir com uma mão e segurar com a outra. Fazer isso aqui, esse movimento, tá? Uhum. Então vai lá. Isso. Abre o mínimo que você puder pra você pegar o cadinho. Só que eles já estão bem afastadinhos, né? E sempre segura a tampa, você nunca deixa ela sozinha. Aí pega o cadinho. Vai lá. Que eu te ajudo. Segura firme. Segurou, aí a gente vai fechar e girar, travar. Isso. Agora você vai abrir aqui e colocar lá dentro. Fechou. Obrigada, Lucinha. É só fechar mais, né? É, aí já tem. Ah, então tá, beleza. Obrigada, viu? Vou deixar aqui só na Aqui? Na sua, né? É, tá. Obrigada, viu, Gisele? 37-7391. Aí, 37-7391. Agora você vai zerar. Depois a gente pega o número do cadinho, não tem problema não. Só me lembra, tá? Eu já peguei. Já pegou? E agora a gente vai pesar a quantidade de amostra do 2 gramas. 2 gramas. Isso. Aí abre, né? Abre. Pode abrir sem dó agora. Você vai colocando até que deu 2 gramas. Até que deu 2 gramas, tá? Você vai colocando, colocando e aí vai. Se passar, você pode tirar e voltar pro saquinho, tá? Certo. Isso. Pode pôr mais, que vai fazer umas 4 viagens ainda. Uhum. 4 carreiras. A 2 já tá ótimo. Se quiser pesar essa quantidade, tá ótimo. Mas se quiser chegar no 2, põe aí pra vocês verem. Aí, fecha. 2, 0, 4. Essa é a asa, tá? Na matéria seca definitiva, tá? Ó, o número do cadinho, o seu deve ser 0, tá? Que nem tem número. 0. Vou colocar o 0 aqui. 0. Cadinho 0. Calma, qual que o número é? 12. 12. Vocês não pegaram, não? Eu não peguei. 2, 0, 4. É, 2, 0, 4. Isso mesmo. Beleza. Quem quer fazer? 20464. Quem quer fazer? Eu posso fazer. Vamos lá. Primeira coisa, fechou a balança e furou. É, sempre dá uma limpadinha. Beleza, fechou. Parou. Ok? Ok, mas agora vai zerar. Pera aí, que ela tá meio... Aí, beleza. Agora você vai pegar um sabre e você... Pega a pinça com a mão. Já tá com a outra. Você vai sempre fazer isso aqui, ó. Segurar aqui, tá? Porque essa tampa cai, viu? Então, primeira coisa, você vai destravar o secador. Vai abrir ele no buraquinho. Pode rodar sem dó aí. Isso aqui, ó. Tá? O buraquinho no buraquinho. Abriu, aí agora você vai fazer esse movimento aqui, ó. Tá? Você pode chegar pra cá, que aí fica mais fácil. você pega ele aqui na ponta, vai. Eu te ajudo. Agora já pega. Quanto menos você abrir o secador, melhor. Agora você vai vir e vai fechar e travar, tá? Isso tudo a gente faz sozinha. Aí abre aqui. Não, mas a gente, isso é prática, é rapidinho a gente aprende. Colocou, fechou. Peso do cadinho. 26. 5, 7. Ok? É 26,57, deu 49 quando estabilizou, deixa 49. Agora você vai pesar a sua amostra, então você vai tarar de novo. Tara aqui de novo. Pode apertar de novo. Isso. Agora vai pesar de 1,5 a 2 gramas. Eu posso limpar isso? Não, esse aqui não precisa, porque você tá sempre com a mesma amostra. Se você trocar de amostra, aí você tem que limpar, tá? Abriu. O que tá medindo? Vai medir agora? 2 gramas, né? 2 gramas, o quê? O que tá medindo agora? É o taramais asa ou só o asa? É a asa da matéria seca definitiva. Aquela segunda asa que a gente fez. Você lembra que eu falei assim, gente, você tem a asa primeiro, mas na matéria seca definitiva a gente vai ter o quê? O peso do cadinho e a asa, que é a nossa amostra moída, tá? É nada mais que a nossa amostra moída, certo, tá? Certo. Então a gente chama também de asa, mas a gente tem que pensar que é uma asa moída, tá? Que é a mesma amostra seca ao ar, só que moída, tá? Certo. Ok, tá ótimo. Fecha. 2, 10, 40, 39. Deixa 39. 38. Beleza. Então é só o asa mesmo. Isso, a asa moída, tá? Essa aí já é a etapa da segunda etapa da matéria seca definitiva, tá? Ok, deixa eu pegar ali a bandeja. Aqui é o quê? Da secagem definitiva, certo? Nessa balança aqui. É a outra etapa que eu tô trabalhando. O que que eu vou fazer agora? 105 graus Celsius. Por quanto tempo? 16 horas. Uma noite. Lembra de uma noite. Ou seja, amanhã eu preciso de alguém que venha aqui, de vocês. Tá? De cada grupo. Amanhã de manhã. De tarde eu dou aula a tarde inteira. Esse de você vem, né? Você é lindo. Eu estou ocupado... É um grupo. Não, é um grupo. Gente, eu queria que todo mundo viesse, sinceramente. Amanhã eu posso vir, amanhã não. Não, eu queria na verdade todo mundo, mas eu sei que às vezes tem gente que tem aula e tudo mais, tá? Que horas? Então, amanhã de manhã eu estou aqui a manhã inteira. Eu queria marcar um horário porque eu não vou ficar descendo. 11 horas, eu posso 11. Eu posso 8. Depois da aula 6. 8? 8 nem eu tô aqui, deu. Deus me livre acordar. Nossa Senhora. 11 horas eu não posso, eu tenho aula. 11 e meia, professor. 11 e meia? O grupo 1, quem pode? Eu. 11 e meia? 10h40, né? 11 horas. 11 horas. 11 horas. Grupo 2. 11. Grupo 3. 11. Pode? Grupo 4. Vocês podem? Eu deixo só dar uma olhada aqui em aula de guia, que eu tô falando. Ou pode ser outro horário, que eu vou estar ali em cima na pós. Mas eu queria que todo mundo viesse junto, gente, porque eu tenho outras coisas também para fazer na pós. E eu ficava descendo, subindo, descendo, subindo. É 11h30, né? Pode ser 11h30. 11h30 eu posso. 11h30. Tá, eu vou marcar 11 horas com vocês e 11h30 com ela, tá? Porque aí a gente pesa. Aí eu vou fazer o seguinte, o certo, o bom seria eu já colocar esse negócio para no secador. Eu vou pôr umas 10h30 no secador para já esfriando, tá? Você é do grupo? 4. 4. quatro, quais que são os radinhos? É o zero. O zero e o outro é o sinal. E o outro você não falou, não. O outro é papel. Sem indicação. Põe 100 aí, tá? 100. 100. 0 e 100. De vocês. Uhum. Vou ficar mais separado, porque eu vou tirar o outro grupo. Que aí, gente, amanhã a gente só vai pesar isso aqui, tá? Pra gente pesar, pegar o peso seco. Aí vocês vão calcular dessa aula a porcentagem de asa e a porcentagem de asa e a matéria seca definitiva. Amanhã vocês conseguem calcular os três, ok? Bom, é o seguinte, vou colocar ali, são 4h20. Semana que vem é feriado, né? Menos cinzas, a gente vai quantificar a matéria orgânica. Então, por diferença, a gente quantifica a matéria orgânica. Aí a gente utiliza isso aqui, ó. Essa aqui chama mufla. A mufla, ela é um pouco quente. Ela vai de 550 graus a 600 graus, tá? A gente coloca 600 graus nos nossos cadinhos aqui dentro, ok? Então, a gente vai fazer a mesma coisa. Vai pesar no cadinho 1,2 gramas a 2 gramas e colocar aqui dentro da mufla para queimar todos os compostos orgânicos para sobrar cinzas. Então, sempre tem um termostato aqui e aconteceu um acidente ontem, que olha o que, que aconteceu. A cinza, a mufla pegou fogo, tá? Ela derreteu aqui dentro. Esse material aqui, ó, que compõe a mufla, tá? Que é um material de porcelana. Ou seja, ela tolera 600 graus. Para isso aqui ter acontecido, deve ter chegado aos 1.000 e tantos graus. O cadinho, ele suporta até 1.200 graus Celsius, tá? Tanto é que tem cadinho vivo aqui dentro, tá? Então eu acredito que essa mufla aqui, ó, chegou aos 1.000 e tantos graus, tá? Pra ter acontecido esse acidente aqui. Então eu não sei se a gente vai conseguir fazer essa análise, tá? Porque tá pra consertar a mufla, mas não sei se vai dar tempo, tá? Pra gente trabalhar nisso aqui. Se não conseguir, a gente faz um exercício básico na sala de aula e eu mostro algumas fotos pra vocês. O negócio é, a gente coloca os cadinhos aqui dentro, tá? Fecha. E aqui a gente tem um termostato e ele chega a 600 graus. Geralmente fica 4 horas aqui dentro, ok? Então a gente espera chegar a 200 graus Celsius mais ou menos. Começa a contar. A partir de chegou a 200 graus Celsius, que tem um termostato aqui, vou contar mais 4 horas. 4 horas queimou tudo, queimou todos os compostos orgânicos. Aí eu vou mensurar as minhas cinzas, ok? Mas isso aí eu vou reforçar um pouquinho na aula que vem e vou trazer um exercício para vocês. E na aula que vem a gente confere também aquele exercício que a gente... que eu mandei vocês na última aula, tá? Então vocês, amanhã vocês vêm aqui, a gente vai pesar. Se alguém tiver dúvida nos cálculos, me procure. Não deixe pra procurar no final da disciplina. Eu acho que você corrigiu, não? Não, eu tô falando desses cálculos do relatório, tá? Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês já podem me procurar, tá? Porque não deixa tudo pro final, não, tá? Alguma dúvida, gente? Não? Então tá, amanhã eu espero vocês. Eu vou estar, qualquer coisa, eu vou estar na pós, mas aí eu vou descer 11 horas pra cá, tá? Terça-feira é aula. Eu tô confundindo, que não é feriado, né? Quarta-feira que é nosso feriado. Tem aula sim. É na sala. E, gente, a aula que vem é na sala de aula, tá? A gente já pode ir direto pra sala, viu? Tem chamada hoje? Ah, é.